Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos a 5 de fevereiro de 2011. E devido a alguns problemas técnicos de última hora, o nosso programa está a iniciar-se apenas às 8 da noite e não às 7 e meia da tarde, como inicialmente previsto e pronto para arrancar. Chegou até nós uma notícia e que muito nos agradou. É o facto da Itália voltar à Eurovisão. 14 anos depois, ou seja, desde 1997, a Itália regressa para o Festival da Eurovisão no ano 2011, a realizar-se na Alemanha, em Munique. Este festival vai então marcar o regresso de um dos países que melhor representou a Eurovisão, com bonitas melodias e com algumas das mais marcantes baladas deste festival de canção, promovido pela European Broadcasting Union. A Itália vai regressar assim àquilo que podemos apelidar de o Campeonato da Música Europeia. Vamos hoje, nesta edição do Histórias da Eurovisão, debruçar-nos sobre a música italiana, agora que sabemos que os transalpinos vão regressar à Eurovisão. Vamos trazer-vos 7 músicas neste programa. O primeiro é de 1966, um dos grandes nomes da música italiana da altura, Sergio Endrigo, traz-nos Mariana. E logo depois vamos chegar com Massimo Ranieri, que nos traz Ci Sarà. Esta de 1973. É assim que se abrem as portas de mais um Histórias da Eurovisão. Nesta noite, de sábado, 5 de fevereiro de 2011. Maria, mi fai felice per un attimo, poi non vivo più. Maria, che cos'è questa gran voglia che hai di correre? Non ti fermi mai. Gioventù, Maria, tu ami i fiori e non ti accorgi mai che io amo te, Maria. Maria, come al nostro primo appuntamento un anno fa. Oggi aspetto un'altra e tutto si ripeterà. Camminiamo un poco e mentre prendo la sua mano, il cuore mi domanda piano, chi sarà con te? Forse la sua mano stringerà la tua. Chi sarà, sarà, magari emozionato come io con lei. Non parliamo più, io mi avvicino e sfioro le sue labbra, ma penso a chi sarà con te. Luci de vetrine, specchi per gli innamorati, cinema da pochi soldi, strade sconosciute. Lei che ti assomiglia un poco e il fuoco si riaccende, ma un po' di nostalgia mi prende. Chi sarà con te? Chi ti stringerà forte con ormai, se l'ho voluto io, caro amore mio, mentre io ti penso, chi sarà? Vamos agora recuar um pouco mais no tempo para saltar depois. Primeiro vamos ouvir Nunzio di Gallo, o tema Corde della mia chitarra, tema então de 1957, foi o segundo ano em que decorreu o Festival Eurovisão da Canção. A Itália participou desde o princípio e no ano de 1991, dando um salto de 34 anos, vamos ouvir o tema de Peppino di Capri, Como è doce o mare, um tema que fez bastante sucesso, aliás, como faziam praticamente todos os temas de Peppino di Capri. Vamos ouvir estes dois temas nesta edição do Histórias da Eurovisão. Boa noite, vamos à música. L'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata ma troppo tardi, troppo tardi, per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo. corde della mia chitarra. Perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Ah, com'era dolce questa musica! Ah, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Ah, com'era dolce questa musica! Ah, e come adesso sembra inutile se non ci ascolto. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Suonate, suonate, corde della mia. Quando tu stai con me, quando ti chiama, parla a me, te. Ouvimos agora mais dois temas. Alice e Franco Bacciato trazem-nos I Treni di Tozer, um tema de 1974 que integrou então este ano o festival, este ano de 1974, o festival Eurovisão da Canção. Vamos ouvir também o último tema que a Itália levou à Eurovisão. Foi ainda no século passado, no ano de 1997. Firme di Parole é o tema que vai deixar para sempre a sua marca por ter sido o último da Eurovisão com a participação da Itália já de há muitos anos para cá. O tema foi interpretado por Jalis. Vamos ouvi-los. Guardano passare i treni, le strade deserte di cos'è. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi. Per viaggi interstellari, in una vecchia miniera distese di sale, è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Di frontiera guardano passare i treni per Tosè. La storia la so, sei fatto così.